profecia no ar, falando do amor de Deus, que pelo amor à humanidade ele nos deu o filho seu, pra que hoje nós tivéssemos a vida eterna, poder morar lá no céu e ter uma vida bela. Infelizmente são poucos que acreditam nisso, acreditando ou não, vai acontecer porque é bíblico. Eu fico com aquilo que Deus disse pra mim: orai e vigia, porque está chegando ao fim. Em breve ouviremos o suar das trombetas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Pregava o evangelho, mas ninguém voltava a fé. Não seja como Tomé, não queira ver pra crer. Aproveita essa chance que Deus dá pra você. O diabo vem pra matar, roubar e destruir, sem contar no atormento que ainda está por vir. Eu não quero te assustar, eu não quero te botar medo. Uma palavra do Criador, irmão, vem enquanto é cedo. Em breve muitos vão buscar, aí não vai dar mais tempo. A hora é agora pra escapar desse tormento. Fuja enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. A hora é agora, depois é só lamento. Fuja enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. A hora é agora pra escapar desse tormento. A hora é agora, amanhã não dá mais tempo. Agradeça a Deus por não chegar o sofrimento. É mais um dia que Ele preparou para você largar os maus caminhos e também se converter. Não importa o que tu és, não importa o que tu faz, o Senhor manda dizer: filho, vinde como estás. A obra quem faz é Deus, e Ele é o nosso Criador, que fez os céus e a terra e me mudou. Morou quando estava perdido, Ele estendeu as suas mãos, me tirou lá do abismo e me deu a salvação. O Senhor te conhece, sabe dos teus proceder, por isso preparou esse momento pra você. Nem tudo está perdido, ainda há esperança. Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Ele está te chamando, não endureça o coração. Completou a sua vida e quer te dar libertação. Em breve vão buscar, mas aí não dá mais tempo. O momento é agora pra se livrar do sofrimento. Fuja do tormento que está para chegar. O Senhor te ama muito e deseja te salvar. Fuja enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. A hora é agora, depois é só lamento. Fuja enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. A hora é agora pra escapar desse tormento. Vinde como estás, a obra quem faz é Deus, desde o ventre da tua mãe Ele te escolheu, deu seu único filho por mim e por você, pra que nós não perecemos, mas viéssemos a vencer. É por isso que Ele nos ama tanto assim, e diz em suas palavras: nunca esquecerei de ti. Preparei esse momento, então vinde a mim. Quero mudar a sua vida, te dar a paz. Enfim, não despreze o meu chamado, porque não dá mais tempo. A hora é agora pra escapar do sofrimento. Fuja enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. A hora é agora, depois é só lamento. Fuja enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. A hora é agora pra escapar desse tormento. Fuja enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. A hora é agora, depois é só lamento. Fuja enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. A hora é agora pra escapar desse tormento.